perigoso. Não recomendo meu caminho se tu não quer se arrepender. Se tu quer paz, os cria ganha em dobro. Atividade hoje tem baile, que o momento é de lazer. Tamo de pé até dia de chuva. Em cada beco menor pesadão. Ansioso pro fim de semana. Fazer o que se o baile funk é a nossa distração? Morador montando a barraquinha. Sorrindo à toa porque sabe, mais tarde vai faturar. Naquele pique tem vara novinha, que só tem cara de santa, mas tão tudo afim de dar. Sobe fumaça, ela já fica louca. Primeiro trago já subiu pra mente. Na hora H não tem nada de boba. As faixas rosa tão experiente, mas pra frente eu vou pro baile embrasar. Se Deus quiser, até o dia clarear. Vara no meu faro, tão querendo crime e comentando meu volume na cintura. Sou novo, sou chefe, beleza, alto Mac. Recalcado, deixa meu cavalo andar. Mais uma garrafa, porque nós merece. Todo dia a dia pra comemorar, nós tamo um pelo outro. Se eles querem confronto, então deixa vir. Tem vários bico novo. Vai ficar pegado se tentar subir. Nós tamo um pelo outro. Se eles querem confronto, então deixa vir. Tem vários bico novo. Vai ficar pegado se tentar subir. Eu vou pro baile embrasar. Se Deus quiser, até o dia claria, claria. Eu vou pro baile embrasar. Se Deus quiser, até o dia claria.